165, autorizado, ingresso Pátio 1, taxiway Índia, quando aproxima a torre 118.95, ajuste no 013. Autorizado, ingresso Pátio 1, taxiway Índia, monitora a torre 118.95, voo 18.000. Já para a velocidade de aproximação, tráfego que o precede agora 5.7 milhas. Reduzindo, azul 2775. Azul 4958 avistado, autorizado pouso pistão a zero, vento calmo. Livre pouso pistão a zero, azul 4958. Controle Salvador 963. Bono 963, contato radar na decolagem via saída da El, sube mantenha nível de voo 360. Da El, venda 360, voo 1969. Análise do procedimento, 649. 649, após pelo VCA Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado. Final do procedimento RNAV da pista 90, é passabilizado. Navona 367, aposta, está livre, volume 649. Azul 2775, estabilizado? Estabilizado na final do RNAV, azul 277. Final do procedimento, Centro Salvador, frequência 118.95. 118.95, azul 2775, obrigado. Autorizado Juliette para a remota 1-2. Juliette, remota 1-2, faz igual ao voo. Sideral 9970, pronto, copy. Responder 0123, mantenha-se em condições visuais, mantenha os corredores visuais de Salvador, é posto através de Paripe. Confirme o tipo de equipamento e PLB. Nível 340, saída Momo, transição Lenin, decolada 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5532, frequência do controle Salvador, 120.8. Sideral 9970, fechamento correto, recorte pronto para o pushback, treinamento. Obrigado. A instrução foi para o azul 2775 na final. Rio 5973, saída Puca, transição Aracaju. Final 19011, call receipt center, 125.1, if unable, 128.8. 125.1, 128.8, Argentina 1911, have a good day. Azul 2775. Vento calmo, autorizado pouso pista 1-0. Pouso livre, azul 2775. Táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3. Atento ao Airbus da Avianca. Finalizou o push no Pátio 3. Atenção, atento Avianca, Alfa Kilo Pátio 3, azul 495, na sua escuta. Canal 62, 1-1, para o táxi 153 a bordo. A autonomia é de 3 horas, alternativa Campinas. Push na 62, 1-1. Copiado 153 a bordo, táxi autorizado até a saída do Pátio 3, guarde instruções. Pátio 3, saída do Pátio 3, 2, 9. Estabilizado, 649. Bono 649, completo final do procedimento, serviço restaurador frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. 4958, posição prevista é a 4 Lima. 4 Lima para o 4958, na retaguarda da aviação. Azul 4958. Tem autorização de pouso? Guardando a autorização, né, 49. Azul 2775, solo ao 51. Libere primeira direita na Eco, chama o solo Salvador no 21.9. Vai levar na Foxtrot, solo 219, azul 2775. Change. É 6075, está visitando o bug da Gol no final? Chamativo, 6075. Passagem do Boeing da Gol autorizada, linha manter, cabeceiro no zero. Ocean, 6075. Linha manter, pós Gol, 6075. Gol 1649, autorizado pouso, fixo no zero. Vento 320 graus, 029. Ele pouso não no zero, Gol 1649. No 963, chame centro Recife, frequência no 25.1, alterna 128.8. Recife 251, primária 1288, gol 1963. Ativou. Previsto 4 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Romeu, o azul 275. Gol 1649, solo 54, liberando a direita, chama o solo Salvador no 21.9. Direita, 1219, no 649. Gol 1649, bom dia, litrou. Gol 1649, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1649. Alfa, faça o Mike Romeo, desça em posições visuais para o nome 500 pés, ajuste padrão. É para através de Paris. Ajuste padrão, vai passar através de Paris, tá mais. 1-8-10-9-5, ajuste 1-0-1-3. 4-1-0-2-9-5, ajuste 1-3-6-2-9. O Chiné 6075, decolou 55, chama o controle de Salvador, no 20-8. 208 Salvador, obrigado, tenha um bom dia. É 075. Outro copy. 5. Chiné 6075, bom dia, contato a zona de decolagem via saída da El, submantenha nível de voo 360. Subir manter 360, via Cerita autorizaria para onde? Leda pra gente? Autorizado direto Leda, o Chiné 6075. Tá bom, Leda, obrigado. Ô, controle, apenas informa- informação, eu poderia voar, motiva, seria um pouco melhor, 6075. Vem, tá com a coordenação com o centro Recife, o Chiné 6075. Tá aguardando a coordenação, obrigado. Controle, já mandou o voo 2060, informação, controle, vai ser um programa. Voo 2060, via chegada Mares, está para o nível de voo 050, ajuste no 013. Via Mares, 050, 2013, poderia voar o Santiago 368. Autorizado o São Vitor 366, Gol 2060. Melhor ainda 366, Gol 2060. Círculo 973. Seriamento correto, reporte pronto, parou, puxa back seriamento. Círculo 973, puxa back, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Decolou ao 58, chama o controle Salvador, no 208, bom voo. 208, obrigado, bom voo. Trote, autorizado, Serra Bravo, Fox Trote Zulu, via Upper Zulu no 9, Bangu, DCT, Abucu, voz direto. Nível 350, saída Momo, transição Frote, decoladão no 0, primeira curva esquerda, transponder 5552. Frequência do controle Salvador, 120-8. Cinco nível 350. 5975, correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Direto Mótima. Vai voar direto Mótima, 6075, obrigado. Gol no 093, autorizado direto Alefa. Direto Alefa, gol no 093. Gol 865, autorizado decolagem, no 0, vento variável 2 nós. 2 no 0, gol no 8 menos. É 2 no 1, né? Tá vendo? Falo gol, a linha tem que ficar no 0, chinelo 2 no 1. aproximadamente 15 minutos. Livre desvios, Gol 2060, reporte aproando, serviço ao 366. 3 dias após, ponderando aproando 366, 2060. Controle, bom dia, alô 1865. 1865, bom dia. Contato radar na decolagem via saída Arbor 1, submantém a nível de voo 360. 360 via Arbor 1, voo 1865. Estou confirmando a saída, será Pucajão Maracaju 03 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1 no táxi Índia. Quando o pronto chega à torre 118.95, ajuste no 0 no 3. China 6210, localizado decolagem por zero, vento 340 graus, 029. Decolagem, informação 6209. 5975, coordenando com a equipe de solo, após o início do táxi do Boeing da companhia, retaguarda, está autorizado para o inspecionamento da reposta pronto para o táxi. Responda 5552. Para o Rio 5975. Ô, 0752511288, obrigado. Patango, Oscar Hotel Kilo, a cópia com o solo, por gentileza, em 121.9. Patango, Oscar Hotel Kilo, 121.9, o solo, Oscar Hotel Kilo. Puxa, né, 6211, decolou 04, chama o controle de Salvador, 120.8. 208-629. Rio 5973, inicialmente ali mantém capitano no zero. Sony Yankee, saída Arbor 1, após DCT, decolada 17, curva à direita, transponder 5534, frequência do controle, Salvador, 120.8. Direto Leda, CNM 621. Direto Leda, obrigado, 621. Voando Sierra Victor, 366, voo 2060. 2060, desça para 2500 pés, ajuste padrão, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, reposta estabilizada. 2513, autorizado o final da RNAV 90, reposta estabilizada, 2060. 1093, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 228, alterna 260, voo 1093. Então, Kilo, contingimento correto, confirma o CLB, a autonomia e o PAT que se encontra. Pronto, então, Kilo, ciente, funcionamento táxi na torre, 118.95. Gol 1865, autorizado direto a Elefa. Direto a Elefa, 1865. Rio 5973, decolou ao 07, chama o controle Salvador no 20.8. Bruno 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolou Pucajão, Aracaju. Rio 5973, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantenha nível de voo 330. Via Puca 330, 5973, aí ó. Rio 5975, confirma autonomia? Rio 5975, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway, via pátio 1 e taxiway Índia. Quando pronto, chamamento Rio 118, 95, ajuste de altímetro 10, 13. Federal 9970, pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte, pronto para o táxi. Na 8, alterna 126.0. 1228.260, obrigado, bom dia. Professor Salvador, Charlie Mike Romeu passando através de Paris. Salvador, Charlie Mike Romeu, mantém o corredor enterrado, passe asa, visual com campo. Eu cortarei, Charlie Mike Romeu. Alinda, qual sem parada? Rio 5975, a linha decola pista 10, vento 310 graus, 029. Chané 6211, no chame centro Recife, frequência 125.8. Não copiou a primária. 125.1. 251, alterna 228.639, 229. Ativa o voo. O voo 2060 estabilizado em Renato 10. O 2060 completa o procedimento, chame então em Salvador, frequência 118.95. 1895, voo 2060, Roger. Torre Salvador, voo 2060, bom dia. Para passar o CR Victor 372, marcha travada, desvalo, voo no zero. Voo 2060, aguarde pista livre, ajuste altímetro 10, 13. 1003, aguardando autorização, voo 2060. 5975 decolando na Momo, cruzando 1500. Rio 5975, contato radar na decolagem, via saída Momo, tudo e mantém a nível de voo 350. Acendendo 350 na Momo, Rio 5975. Controle Salvador, quero mais comer visual com o no flash. A papapá Charlie Mike Romeu para ingresso no circuito Chame Torre Salvador, frequência 118.95. 3295, Charlie Mike Romeu. Bom dia, papapá Charlie Mike Romeu, visual com o no flash. Cruzado final no 7, guardando autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0 no 3, o vento para cheque 310 graus 029. Charlie Mike Romeu. Autorizado final no 7, ajuste no 093, Charlie Michael mesmo. Por favor. Solo 1-2-4, libera direito, chama o solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, 2-0-6-0. 0-9-9-7-0 para o táxi, com 2 a bordo, alterna São Luís, 4 horas e 13 de autonomia. Liberal 9970, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Uni, taxiway Índia, quando pronto chame a torre 118.95, o ajuste de altímetro 1-0-1-3. Ajuste padrão via Índia, ponto de espera torre, geral. Solo Salvador, Gol 2060. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, aguarde, copia informação em curso Golf. Gol 2060. Táxi A, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 2060. Quando no pouso, realize o backtrack e aguarde para ingresso, ok? Afirmativo, vai agilizar, Charlie Mike Romeu. Muito bom dia, é o Sideral 9970, aproximando o ponto de espera, próximo. Sideral 9970, autorizado aliado e decolado, 1-0, vento variado 2-9. Cruzada linha de decolar 9970. Oscar Hotel Kilo, aguarde para ingresso, tem uma aeronave na curta final para pouso. Aguarde aeronave, tem aeronave ali, próximo. Cruzada direto para ti. Cruzada direto para ti, Rio 5971 no gráfico. Nós, Sideral 9970. 9970. Lima, Lima, Alfa, pronto, cópia. Opa, Romeu, Lima, Lima, Alfa, autorizado, Salvador, para a Serra November, Romeu, Mike, planeante, nível inicial 1-0-0, a saída será Momo, após direto rota, decolada 1-7, primeira curva, esquerda, transponder 5531, frequência do controle, Salvador, 1-2-0, décima 8. Ingresso na Papá? Papá Tango Oscar Hotel Kilo, ingresso pisco no 7, reporte alinhado de pronto. Está pisco no 7, está alinhado pronto, Oscar. Lima, Lima Alfa, com o fechamento correto. Confirmo o POV, autonomia e o pátio. Controle de Salvador, 208-9970, obrigado. Charlie Mike Romeu, ingresso na Papá, estacionado, frequência livre, graças. A parte é essa de... Oi, poderia solicitar transporte para um passageiro, mas... Sim? Aguarde, né? Geral 9970, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída MUM, sube e mantenha nível de voo 340. Sobe para o nível 340 na MUM, 9970. Número 3 do pátio principal, para o pátio principal, rede número 10. A coordenação com o Centro Recife, Federal 9970. Autorizado inicialmente, MOMO. Inicialmente, MOMO. Obrigado, 9970. Dei o reboque na sequência com a Maria Oceano. Graças. Salve, Salvador, bom dia. Eu vou 1759, posição é 04. Tem que ter informação Gol, solicito autorização para Guarulhos. Golo 759, informação em curso Golf. Aguarde cópia, prepare Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, aguarda sua escuta, Golo 759. Salvador, bom dia, parceiro 2123. Alfaredo 2223, informação em curso Golf, aguarde cópia número 2. Prepare Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, bom que eu copiado. Para 2-2-2-2 aguardando. 2-3 aguardando. Paulo, muito bom dia. Azul 2-7-8-3, Cinti da Golf. Para a vitória da conquista 1-6-0. Azul 2-7-8-3, Golf em curso. Vitória da conquista 1-6-0. Guarde cópia número 3, prepare Arbor 1 Elefa. Prepara Arbor 1 Elefa, guarda autorização, o Azul 2783. Patrão de Salvador, Papatango Oscar até o quilo, bom dia, transporte enfermo. Papatango Oscar até o quilo, acione com o transponder 5534, mantenha o perfil da saída Arbor 1. 5534, transponder, mantendo Arbor 1, acertar o quilo. Papatango Oscar, hotel quilo, contato radar, via saída Arbor 1, submantenha nível de voo no 40. Saída Arbor 1, vai manter o nível de voo no 40, subir para o nível 1, 40, acertar o quilo. E o 5975, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 12585, alterna 12545, 5975. Patango Oscar, hotel quilo, confirme pro ideal pro destino. Pro ideal pro destino, radial 263, magnética 263, acertei o quilo. E autorizado Guarulhos, nível 360, conforme, presulo 10 não passei. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5563, controle 1208, Gol 1759. Gol 1759, com o treinamento correto, reporte pronto para o inspecionamento. Porta pronto, Gol 1759, obrigado. Agora, para a cidade, a senhora da passagem 2-2-3, levanta 2. Sua posição de 11 horas, 33 milhas, rumo nordeste. Passando uma centena para o 050, Boeing 737-800. Pronto destino, vai manter 3.000 pés, acende do tráfego, Oscar Hotel Kilo. Estou no 092, informo o tráfego 1 hora, 3.1 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3.000 pés, Mike Uniforme 2. Sente, igual 092. 208. 580, Arbor 1, Elefa Pichadete, sua direita, Boeing 5560, transponde, controle 120.8, fazendo 2223. Passaredo 2223, cotejamento correto. Pushback, coordenação, equipe de solo, livre e acionar, reporte pronto para o TAC. Passaredo 2223. Vitor 366, Gol 092, Charlie. Após o ETAP, eu vou ser a Vitor 366, Gol 092. Excelente, obrigado. Azul 2783, pronto, copy. 2783, pronto, copy. Azul 2783, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 160. Saída Arbor 1, após voo Elefa, decola da 10. Primeira curva direita, transponder 5565, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, conforme a rota do plano em nível de voo 160, decola da 10, primeira curva direita na Arbor 1, transição elétrica, aciona 5565 no transponder, 120.8, controle azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto, reporte, pronto para o pushback e acionamento. Reporte canal 2783. Olha, Lima Lima Alfa. Barra Romeu Lima Lima Alfa, contato radar na decolagem, via saída Monstro, mantenha nível de voo 100. Mantenha livre para 100 na Monstro Lima Alfa. Geral 9970, sobre o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 2545, 9970, obrigado. Dono 092, pode prosseguir na descida? Dono 092, desça até o 050, tráfego informado, agora 2 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Gente, sempre descida 2,5, confirma. Desça até o nível de voo 050, gol no 092. 050, aguardando para prosseguir, gol 092. Papá Romeu Lima Lima Alfa, confirma o ideal para o destino? É radial 334, Lima Alfa. Direto destino, Papá Romeu Lima Lima Alfa. Ok, passar na radial 334, já interceptando, Lima Alfa. Salvador, bom dia, azul 4234, centro da Golf, solicitar o 350, Recife. Azul 4234, Golf em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Amper Zulu 17, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5567, frequência do controle Salvador 120.8. Obrigado, Recife, nível 350, via Amper Zulu 17, decolada 3.0 por esquerda, saída Aracaju, transponder 5567, controle 208, azul para descrição. Patrê 2223 para o táxi, com 39 a bordo, alterna Salvador, consigo mais 30. Alfa Tango Oscar, hotel Kilo, sub e mantém a nível de voo 1940. Sub e mantém nível 1940, Alfa Tango Oscar. Após o Ajama, após o Aracaju. Alô Salvador, bom dia, gol 759, puxa acionamento 2104. Azul 4234, copiou o solo? Prossiga, o 4234. 4234, com o acionamento correto, estou confirmando que a saída será Pucajama, Aracaju. Gente, Pucajama, Aracaju, 4234. 4234, reporte pronto para o táxi. Gente. Corrigindo, reporte pronto para o pushback, acionamento. Puxa, acionamento bom, 759-04, posição. Passarei do 2223, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Patiuno, táxi Índia, quando pronto, chama a torre, 118.95, ajuste, 1013. Gente, Patiuno, Índia, ponto de espera, 125, 3223. 1759, fazendo com a equipe de solo após a passagem do ATR da passarela da cauda. Está autorizado para o pushback 90, reporte pronto para o táxi. Autorização, chama para o táxi, está autorizado agora 759. Tem o Campa Vista 1092. Voo 1092, completo final do procedimento, chame seu Salvador, frequência 118.95. 1895, obrigado, você daqui a pouquinho, voo 1092. Voo. Obrigado. Para decolagem 2223. Aguardando para decolagem, para sair 2223. El Salvador 092, estável RNAV 10. Voo 092, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 300 graus, 029. Ajuste altímetro no 093. Padrão, está livre o pouso com 092. Salvador, bom dia, boa noite, patrocinado, seleção Golfo. 649, prepare da Euleda, Guaricópia, Golfo em curso. Euleda, boa noite, patrocinado. Solo azul 2783 na 4 Romeu 43 para o direcionamento. Azul 2783, pushback coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Direcionamento autorizado, reportará para o táxi, azul 2783. A chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. Ajuste padrão, chegada Mari, 050. Chegou 1759, nós temos a bordo 178, alterna Galeão, 4 horas e 10. 1759, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste de altímetro 1013. Ajustado 2013, 16 da taxiway Índia, ponto de espera 118.95, igual 1759, até logo, bom dia. Yeah. Voo 649 autorizado. Protocópio, corrigindo, protocópio. Copiando. Voo 649 autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Papa Serra, via Upenzulu 44, nível 360, saída da El, Leda após Serra Golfe Romeu, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5571, frequência do controle, Salvador, 120.8. De voo 125. Vai subir para o nível 5.5, 1.25, 4.5. Ó, chegou Polo 649, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback, se não me engano. Polo 092, solo 32, libera direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 219. Polo 092, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Salvador, bom dia, Gondor 759, ponto espera da 10, pronto. Lima tem cabeceira 10, 1759. A Lima tem 10, Gondor 759. Solo azul 2783, 35 a bordo, 0300, alterna Salvador para o táxi. Azul 2783, copiado 35 a bordo, táxi autorizado para um ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, e taxiway Índia, quando pronto, chame a torre 1118.95, o ajuste de altímetro no 0 no 3. Autorizado táxi, via parte 3, parte 1 Índia, lá torre 1895, 1013 o ajuste, e afirmo 35 a bordo, azul 2783. Salvador, no 10, decimal 8. 208, você 2223, bom dia. Voo no 092, mantém a posição de Juliette. Mantém a posição de Juliette. A decolagem via saída Arbo 1 no sub, mantém nível de voo 180. Arbo para 180, informo que devido ao peso não dá para cumprir o perfil. Livre de restrições, passarei 2223. Muito grato, 2223. Papapá, Mike, Romeu, Vitor, seguinte, livre de desvios, após desvios, autorizado Duna. Após a passagem do ATR da Azul, direção ao ponto de espera, está autorizado Juliette para o portão 05. Já teria estacionado, 05 a porta. Autorizado, passaria do VA. Ah, Elefa? Autorizado Elefa, passaria 2223. Autorizado Elefa, obrigado. Salário, ó. 1759, autorizado decolagem, pistão 0, vento calmo. 0, decolagem, 1 a 0, iniciando, com 1759. De Salvador, serviço radar encerrado, sub... Correção, mantenha em condições visuais, nível de voo no 25, para serviço de informação de voo e alerta, sub centro Recife. Frequência 1,28, decimal 8, alterna 1,26, decimal 0. Estava restrição 288, alterando 260, mantendo 125, passagens visuais, são um bom dia para a gente. A papapá mais no meu visto assim. Luna 759, decola aos 38, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, é logo, obrigado, bom dia, Luna 759. Azul 2783, autorizado aliás, decolar, sistema 0, vento calmo. Autorizado aliás, decolar, sistema 0, 2783. Autorizado Salvador, bom dia, Luna 759, passa 1500 pés, saída da Elda da Mótiva. Luna 759, bom dia, está sob contato radar, sob 3620, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Mótiva. Lando Leda, Leda Mótiva, gol no 759, obrigado. Cito daí. Europa 083. Expect what? We are with standard instrument master, we are expected today for Europa 083. Could you say the position and wait? Yes, we are verifying a position mode, but we are requested with a standard instrument departure we are expected to have. Sparta. Probably will be dial. Probably dial, thank you very much. We'll call you later. Seriously, thank you. Para o táxi com 5 táxis a bordo, ao término do Salvador, autonomia 3 horas 5 minutos. Não posso parar no final, mais uma vez, Santa 2000. Chamo controle Salvador no 20.8. 120.8, azul 2783, bom dia. 95, ajuste 1.03. Pátio 1, Índia, ponte fora, 1-0, 1-1-8-9-5, com 1-0, 1-3, com 1-6, tá pronto. Salvador, bom dia, tá 3-2-3-0, informação Golf. Está sob contato radar, estou para nível de voo 1-8, correção, 1-6-0, após 2000 pés, vai direto Argo, está cancelada a restrição da saída. Após 2000 pés, direto Arbo, nível 160, azul 2783. Back acionamento azul 4234, gate 01. Azul 4234, aguarda, puxa. Guarda. Então 3830, pronto para cópia? Então 3830, autorizado Salvador Recife, nível de voo 330. Decola da pista no zero com primeira curva esquerda, no perfil de saída Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, após intercepta, perdulou no 7 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5011, controle 120, decimal 8. Sutil, 330 aprovado para Recife. Decola 10, cobra esquerda, Pucca, G, Maracaju, a subida, 5011, é o transponder, 208, controle, TAM 3830. TAM 3830, cotejamento correto, sinal quando pronto, puxa acionamento, portão 62. É reportar, obrigado. Azul 4234, autorizado, puxa no 01, no chama pronto, táxi. Livre, puxa acionamento, Azul 4234. Do 2783, autorizado para presente diretamente. Confirmo para o 2783. Boeing, direto, Elefa. Direto, Elefa, azul 2783. Ou 1759, chame o centro Recife no 2590, alterno no 28, decimal 8. 288 é secundária, não copiou a primária o 1759. 12510. 1-2-5-1, Golo 7-5-9, obrigado, bom dia. Lima Limão?